Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Alguém me disse que você ainda pensa em mim. Estou sentindo que ainda resta alguma coisa nesse coração. Mesmo mundo que dizíamos ser de nós dois, sem esquecer os planos feitos pelo nosso amor, quando escrevemos duas vidas num só coração. Mas compreendo que se existe o nós fomos partes de um tempo que a vida deu. E se ainda estamos vivos, há sinal de amor. Alguém me disse que você ainda fala em mim. Estou sentindo que ainda resta alguma coisa nesse coração. Estou vivendo no mesmo mundo que dizíamos ser de nós dois, sem esquecer os planos feitos pelo nosso amor, quando escrevemos duas vidas num só coração. Mas compreendo que se existe o início, tem que existir final. Nós fomos partes de um tempo que a vida deu. E se ainda estamos vivos, há sinal de amor. O que, que eu faço agora pra poder te esquecer? Pego o seu travesseiro, eu sinto seu cheiro lendo você. O que, que eu faço agora pra poder te esquecer? Se nada me consola, essa dor nessa hora, eu preciso te ver. pensar que o nosso amor nunca ia terminar. O que que eu faço agora pra poder te esquecer? Pego seu travesseiro, eu sinto seu cheiro, lembro você. O que que eu faço agora? Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte mais exigente. Eu, cada vez que vi você chegar, me fazer sorrir em mim. Decidido, eu disse nunca mais. Mas novamente estúpido provei desse doce amargo quando eu sei cada volta sua que me faz. E todo meu orgulho em sua mão deslizar, se espatifar no chão. Vi o meu amor tratado assim. Basta agora o que você me fez. Acabe com essa droga de uma vez. Não volte nunca mais pra mim. Mais uma vez aqui, olhando as cicatrizes desse amor, eu vou ficar aqui. E sei que vou chorar a mesma dor. Agora eu tenho que saber o que é viver. Toda vez que vi você voltar, eu pensei que fosse pra ficar. E mais uma vez falei que sim. Mas já depois de tanta solidão, fundo do meu coração, não volte nunca mais pra mim. Mais uma vez aqui, olhando as cicatrizes desse amor, eu vou ficar. Vou chorar a mesma dor. Se você me perguntar se ainda é seu, todo o meu amor. Eu sei que eu certamente vou dizer que sim. Mas já depois de tanta solidão, do fundo do teu coração, não, não volte nunca mais pra mim. Não, do fundo do teu coração, não volte nunca mais pra mim. Quando o bicho pega e a saudade aperta, saio pra beber. Bebo cerveja e bebo cachaça e a saudade não passa, eu querendo te ver. A noite inteira eu fico no boteco, enchendo o caneco, tentando esquecer. minha bebida me traz alegria, minha vida é vazia, nada dá prazer. Volta, se eu não te esquecer, morro de beber, meu amor, volta. Não aguento mais viver tão sozinho, sem seu carinho, meu amor, volta. Madrugada, quando o bicho pega e a saudade aperta, saio pra beber. Bebo cerveja e bebo cachaça, e a saudade não passa, eu querendo te ver. A noite inteira eu fico no boteco, enchendo o caneco, tentando esquecer. Minha bebida me traz alegria, minha vida é vazia, nada dá prazer. Volta, se eu não te esquecer, morro de beber, meu amor, volta. Não aguento mais viver tão sozinho, sem seu carinho, meu amor, volta. Aquela noite, a danada noite, eu não esqueci. Foi numa boate lá na Zona Norte que eu a conheci. Sentado à mesa, tomando cerveja com alguns amigos, entrei nesse lugar só pra me vingar, porque fui traído. Porém não sabia que a mulher queria tanto conversar. Entramos no quarto, me pedi um tempo pra desabafar. O grande amor da vida levou minha vida, desculpa se eu chorar. Pensou ser interesseiro e por seu dinheiro fui me apaixonar. Pra esquecer aquela, estava eu com ela ali comprando amor. Pra dar o troco, ela vende seu corpo pra esquecer quem a deixou. Quando faz amor daquele velho amor, a saudade vem. Nosso caso é parecido, sou homem traído, ela ama de ninguém. Todos pagam caro pra saciar desejos. Ela se perfuma, se pinta, se arruma, a pobre me beijos. Ela não queria ficar mais um dia, mas o que fazer? Se o grande amor da vida levou sua vida, pediu pra lhe esquecer. Pra esquecer aquela, estava eu com ela ali comprando amor. E pra dar o troco, ela vende seu corpo pra esquecer quem a deixou. Quando faz amor daquele velho amor, a saudade vem. Nosso caso é parecido, sou homem traído, ela ama de ninguém. Esquecer aquela, estava eu com ela ali comprando amor. E pra dar o troco, ela vende seu corpo pra esquecer quem a deixou. Quando faz amor daquele velho amor, a vestido, sou homem traído, ela dama de ninguém. Antena Web, a sua melhor sintonia. Apenas em ti alegria senti ao mirar tua luz derradeira. direção de uma estrela que eu vi no céu. Pra que fingir que não devo ir? Caminhos me levem aonde quiser. Alguém seguindo além, eu aceno com meu chapéu. Pois tanto faz de onde ele vem, pode ser algum menestrel. Te leve aonde puderem, se Deus pés quiserem, assim. Mesmo me afastando de você, sei que não te deixo me esquecer. Mas tente compreender minhas razões. Já faz um tempo em que eu vivi feito linha de um carretel. Olhei em volta então e vi prisioneiro de um anel. Melhor partir, perigos me esperam, abrigos não quero que meus pés decidam por mim. Mesmo me afastando de você, sei que não te deixo me esquecer, mas é nosso dever fazer canções. Amava, onde tinha paixão, só me judiava, me fazendo ingratidão. Eu beijava teus pés, beijava tuas mãos, tu só de salto alto, toda cheia de razão. Na vida tudo passa, minha paixão passou, o amor que eu tinha, o tempo apagou. E agora é tu que anda atrás de mim, mas eu já não te quero e te respondo assim. Aqui, Farroupilha, ó, pra ti. Esqueça que eu existo, porque eu já te esqueci. Aqui, Farroupilha, ó, pra ti. Esqueça que eu existo, porque eu já te esqueci. Aqui se faz, grata. Enquanto eu te amava, um bobo inocente, querendo agradar, te enchia de presentes. Você

amor é chuva feita pra molhar. É desejo de se encontrar. É desejo de se encontrar. Um frigobar e um colchão é tudo que eu preciso pra viver essa paixão. E nesse lugarzinho apertadinho só vai dar nós dois, só vai dar nós dois. Eu ando a pé, mas vou pra sua casa de busão. O que importa mesmo é o que diz o coração. Na rua todo mundo tá falando que só dá nós dois, que só dá nós dois. Esse no amor pensou, agora multiplica. Pense no amor, pensou, amor pra toda a vida. Pense no amor, pensou, agora multiplica. Pense no amor, pensou, amor pra toda a vida. Frigobar e um colchão é tudo que eu preciso pra viver essa paixão. E nesse lugarzinho apertadinho só vai dar nós dois, só vai dar nós dois. Eu ando a pé, mas vou pra sua casa de busão. O que importa mesmo é o que diz o coração. Na rua todo mundo tá falando que só dá nós dois, que só dá nós dois. Pense no amor, pensou, agora multiplica. Pense no amor, pensou, amor pra toda a vida. Esse no amor pensou, agora multiplica. Esse no amor pensou, amor pra toda a vida. Esse no amor pensou, agora multiplica. Esse no amor pensou, amor pra toda a vida. Esse no amor pensou, agora multiplica. Esse no amor pensou, amor pra toda a vida. Onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. Sem perceber, mudei o rumo do meu coração. Quando dei por mim, eu já estava em suas mãos. Tô cego, não vejo mais nada a não ser você. Logo eu que não queria mais me apaixonar. Cansei de sofrer, cansei de chorar. E você me aparece pra me complicar. Mas tudo isso deve ter uma explicação. Ou será que é só loucura do meu coração? Por favor não me ignora, pois meu peito implora por você aqui. Essa resposta quem pode dar é você. Tô louco, apaixonado, querendo te ter. Não consigo mais ficar um dia sem te ver. Se for pra ser assim, então assim será. Tenho todo o tempo do mundo pra te esperar. Coração está batendo louco pra te amar. Louco pra te amar. Mas tudo isso deve ter uma explicação. Ou será que é só loucura do meu coração? Por favor, não me ignora, pois meu peito implora por você aqui. E essa resposta quem pode dar é você. Tô louco, apaixonado, querendo te ter. Não consigo mais ficar um dia sem te ver. Se for pra ser assim, então assim será. Tenho todo o tempo do mundo pra te esperar. Coração está batendo louco pra te amar. E essa resposta quem pode dar é você. Tô louco, apaixonado, querendo te ter. Não consigo mais ficar um dia sem te ver. Se for pra ser assim, então assim será. Tenho todo o tempo do mundo pra te esperar. Coração está batendo louco pra te amar. Louco pra te amar. Louco pra te pirada, delirando, coração, cê tá maluca, altera o seu estado, fica fora de conduta. A pirada, delirando, coração, entra na linha, você tá totalmente fora da casinha. E pra cantar com o Yudi Leandro, Hugo Pena, fazendo assim com a gente. Chega do nada, quebrando tudo, enciumada, que absurdo. Cheia de pose, ama barrado, é dona da razão e sou eu quem pago o pato. Tá pirada, delirando, coração, cê tá maluca, altera o seu estado, fica fora de conduta. Tá pirada, delirando, coração, entra na linha, você tá totalmente fora da casinha. Impressionante é o teu sorriso, quando me ama, me leva ao paraíso. Sua beleza é descomunal, mas quando se exalta fica fora do normal. Tá pirada, delirando, coração, cê tá maluca, altera o seu estado, fica fora de conduta. Tá pirada, delirando, coração, entra na linha, você tá totalmente fora da casinha. Tá pirada, delirando, coração, cê tá maluca. Tá pirada. Leandro, você tá totalmente o quê? Tá pirada, delirando, coração, cê tá maluca, altera o seu estado, fica fora de conduta. Tá pirada, delirando, coração, entra na linha, você tá totalmente fora da casinha. Valeu, Hugo Pena. Valeu, Yudi Leandro. Essa mulher é totalmente fora da casinha. Mais uma que toca já a seguir. Eu vou ligar pra polícia, fala que é emergência, que o meu coração já tá indo é cabeça, que eu vou morrer se não puder quer te ver. Vou tentar te encontrar de cidade em cidade. Pelo amor de Deus, para com essa maldade. Me deixa te ver, o meu mundo é você. O meu mundo é você. Sem seus beijos, sem dormir, mais uma ligação e você não responde. Tô querendo te esquecer e livrar de você e viver, mas nessa solidão não consigo ser forte. A paixão ficou presa na minha garganta. Já bebi de tudo pra ver se adianta, mas a bebedeira só trouxe essa caia. Tão desnorteado de ponta cabeça, contando os minutos pra que amanheça, pra mais uma vez eu tentar te procurar. Vou ligar pra polícia, falar que é emergência, que o meu coração já tá em decadência, que eu vou morrer se não puder te ver. Vou tentar te encontrar de cidade em cidade, pelo amor de Deus, para com essa maldade e me deixa te ver. O meu mundo é você. O meu mundo é você. E aí, sem seus beijos, sem dormir, mais uma ligação e você não responde. Tô querendo te esquecer, me livrar de você e viver, mas nessa solidão não consigo ser forte. A paixão ficou presa na minha garganta. Já bebi de tudo pra ver se adianta, mas a bebedeira só trouxe ressaca. Tão desnorteado de ponta cabeça, contando os minutos pra que amanheça, pra mais uma vez eu tentar te procurar. Vou ligar pra polícia, falar que é emergência, que o meu coração já tá em decadência, que eu vou morrer se não puder te ver. Vou tentar te encontrar de cidade em cidade, pelo amor de Deus, para com essa maldade, me deixa te ver, o meu mundo é você. Que o meu coração já tá em decadência, que eu vou morrer se não puder te ver. Vou tentar te encontrar de cidade em cidade, pelo amor de Deus, para com essa maldade, me deixa te ver. O meu mundo é você. O meu mundo é você. O meu mundo é você. Que é isso?